497, POB de 61, 4 horas e 15, Alterna Galeão. 1897, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal 6, o ajuste é no 011, bom voo. Índia Alfa, a Charlie 286, tá? 3897, obrigado, boa noite. Serra Vitor 366, tá 3560. Plata final 286, tá 3560. 286-3560. 273, solo ao 17, solo 219, librando a direita, uma boa noite. Vai chamar o 219, tá. Confirmando, a senhorita informou 900 metros aí. Confirme? A interdição aí é de quantos metros? 90, 90 metros. Ah, tá bom. Salvador, boa noite, OTAN 3897, ponto espera da 10, pronto, decola de imediato. OTAN 3897, ali decola de imediato, ventou no 30 graus com 0 menores. Ali decola, OTAN 3897. Alfa Juliette 06. Salvador, tá 3560, vai passar Sierra Vitor 372, baixar travado. São 3560, mantém aproximação, aguardando pistão 20 livre, cabeceira deslocada 90 metros. Vai aguardando pista livre, cabeceira 90 metros deslocada, tá 3560, por gentileza, digo vento. Confirme? O vento, por gentileza. 130 graus com 0 meia nós. Gente, grata, guarda pista livre, tá 3560. São 3560, livre pouso, vento no 30 graus, 069. Livre pouso na 10, tá 3560. São 3897, decola 19, controle 19, decimal 8, boa noite. 198, controle, tá 3897, boa noite. Fala, Salvador, boa noite, gol 1940. Gol 1940, aguarde a cópia Guarulhos, nível 360, boa noite. Gente, aguardando, gol 1940. A senhora sabe informar se a rota é via litoral? Daí é a possibilidade de ir, né? Então 3897. Negativo de NEM, autorizado da EL. Ciente da EL, TAN 3897. 1601, para o Recife, 288, é o termo 3325. 288, 3325, boa noite. Alfa Tango Serra, guarde a cópia, Petrolina. Alfa Tango Serra, prossiga. Sente restrito agora pelo centro Recife, nível 320. Sente restrito 320, tá? 3897. Meia dúzia. Meia dúzia, obrigado. Alfa Tango Serra, informo que tem algum problema no seu rádio, já tô modulando 3 vezes. Já modulei 3 vezes. Qual o salvador? 5415 para a puxa, seu nome? 5415, autorizado, chame táxi. Chama da táxi. Vai passar a Serra Vitor 366, visual já, o 3603. Vai no final então, comandante, chame agora a torre 118.6. 186, obrigado. Boa noite, San 3603. San 3603, mantém a aproximação, aguarde o pistão no zero livre, cabeceira deslocada 90 metros. 3603, sim. San 3560, Salão 22, Salão 219, livrando à direita, uma boa noite. Livrando à direita, 1219, tá? 3560. Juliette Lima, prossiga. Senhor Lima, Juliette Lima, tem finalmente contato com o Sol Leão no 219? Tá 3560, livrou na Eco, tá ingressando na Alfa, nossa escuta. 3560, Saluma 219. 219. São 3603, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso na 10, ciência da informação 3603. Léo, tá 3560, levou na época, nossa escuta. Tá 3560, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Qual é a Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette. Lima, Juliette Lima, informo que não tem o seu plano no sistema, confirme. Alfa, Tango Serra, perdão, 3, Alfa, Tango Serra. Agente, o papapá, Alfa, Tango Serra, tenho para Petrolina, 100, aguarde a cópia. Alfa, guarda nossa da Juliette, o T3560. 3560, aguarde para prosseguir. Vai, aguarda. Centro Recife, 1288, alterna 13325. 288, alterna 3325, tá? 3897. Vamos lá. no 5 táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal meio. Ajuste no 011, bom voo. Na Charlie 186, trip 5465. Vai dar passagem ao ATR da trip após ingresso a Juliette Gate 08. Permatia, vai dar passagem ao ATR após Gate 08 pela Juliette. Webjet 6708 na escuta para cópia. Firmativo e pronto para cópia. Webjet 6708, autorizado Recife 330 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5065, controle 199, decimal 8. Autorizado Recife 330, turístico 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju 5065, controle de 19. Webjet 6708, correto, chame transfero, puxa, acionamento. Vou chamar a 6708. Gol no 940, copia. Copia, prossiga. Boa noite. Ponta 19, obrigado, até daqui a pouco. Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5062, controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via uniforme Whisky 50, decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Aciona 5062, controle 119, decimal 8, do 1940. Gol no 940, correto, chame pronto para o funcionamento. Maremos. Fala, boa noite, Stan 3603, livrou na sua escuta. Boa noite, Stan 3603, táxi em frente, Índia Gate 03. Índia para 03, sim. Alfa Tango Sierra, copia. A linha e decola da 10, vento 130 grau 089. A linha decola 545. Da Momo, Albo, após direto, Petrolina. Transponder 5024, controle 119, decimal 8. É o Alfa Tango Serra, confirma. Alfa Tango Serra para acionamento e táxi, chame a torre no 8, decimal 6. Alfa Tango Serra, livre acionamento, chame pronto para o táxi. No 5, decola 29, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, boa noite, 545. Controle de Salvador, trip 5415. Trip 5415. Contato radar, saída Coral, sobre o nível 120. Coral 120, 5415. Salvador, boa noite, o 1776, passa o nível 175 para o 1150, formação X-Ray. O Roma 776, identifique chegada à mar e desça para 2000 pés, informe localizador, altímetro 909. Descida para 2000 pés no perfil da mar e solicito executar o GPS para a pista 190 ou no 776. Então mantenha o perfil da chegada até Itapa, após Itapa vou servir 366 e descida para 2500. Informe na final do RNAVE, pistão 90 ou no 776. Mantenha o perfil da chegada até Itapa, após Itapa voar Serra Victor 366, em descida para 2500 pés, reportarei na final, ou no 776. Correto. Não quer ver? Gente, Alfa Tango Serra, livre táxi, chame para ingresso, 97. Então, Sérgio Livre Táxi, eu chamo para ingresso, 97. Alfa Tango Serra Livre Ingresso, reporte alinhado, 97. 940, posição 1 no pushback, acionamento. Só confirma quem foi? Confirma a aeronave? Gol 1940, posição 1, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, gol 1940. Autorizado, chamar a táxi, gol 940. Solo web 6708, portão 4, pushback, acionamento. Web 76708, aguarde. Enter. Webjet 6708, informa que tem aeronave da Gol que solicitou o pushback no setor primeiro. Aguarde. Gente. Salvador, Gol 1273. Gol 1273, aguarde a cópia com fim. Você escuta, 273. Na escuta para a cópia. Prossiga, 1273. Gol 1273, autorizado com fins nível 360. Super Whisky 58. Decola da 10 com curva direita. Na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5067, controle 119.8. Gole Gonza 5067-1098, obrigado. Gol 1273. Vento 130 graus 08 nós. 76708, coordena com a equipe de solo que após o início do táxi do Boeing da Gol Varig, que está iniciando pushback agora no setor, está livre o pushback chame táxi. Confirma então, após o início do táxi do Gol, está autorizado o pushback 6708. Afirmativo, o Gol com a aeronave da Varig. Gente, 6708. Salvador, boa noite, Gol no 776, passa o Sierra Victor 366 para o 372. Gol no 776, livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 06 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Autorizado pouso, pista 10, cabeceira deslocada 90 metros, Gol no 776. Alfa Tango Serra, decola 41, controle 1, 19, decimal 8, boa noite. 1935, Serra. 198, Alfa Tango Serra. Serra. Olhe, boa noite, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra. Confirmo, senhor Alfa Tango Serra. Decolado na mão. Alfa Tango Serra para Petrolina, nível 100, ação de transporte 5024. Cruza o campo acima de 2000. Ok, cruzar o campo acima de 2000, Serra. Alfa Tango Serra agora sim em contato radar. A instrução de cruzar o campo acima de 2000 devido à aeronave na final da 1-0. Agora passando o externo. Paciente, está cruzando o 1000. Para o táxi Gol 940, 84 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 20 de autonomia. 940, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6. O ajuste no 011, bom voo. Índia Alfa, Charlie, na Charlie, 286, boa 940, obrigado, boa noite. Gol 1940, visual com tráfego na costa final. Firmo, 940. Faz a passagem do tráfego ali, mantém o 1940. Faz a passagem da nave na final ali, mantém o pistão 0, Gol 1940.